Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 16 de abril, em segunda discussão, o projeto de lei 1787-A de 2012. O texto obriga teatros, cinemas, casas de shows e espetáculos em geral a reservarem assentos para os acompanhantes de pessoas com deficiência. A autora da proposta, deputada Clarissa Garotinho, do PR, disse que a cadeira do acompanhante deve estar localizada ao lado do espaço onde está o deficiente. A maioria dessas pessoas, principalmente aqueles que têm um problema de acessibilidade maior, eles não vão a esses espetáculos sozinhos. Geralmente eles vão com um acompanhante. E quando o acompanhante vai comprar a sua entrada, já não tem mais um espaço reservado próximo ao espaço que está destinado para a pessoa portadora de deficiência. Então isso às vezes acaba prejudicando a inclusão. Caso haja preço promocional do ingresso para a pessoa com deficiência, o benefício também deverá ser estendido ao acompanhante. Reportagem Patrícia Potevan.